O show da Carroça da Saudade. A tecnologia mais moderna do planeta. Agora, aqui, pra você. Porque a história não se faz só de passado, e sim do presente e futuro. E nós, com trabalho e competência, estamos fazendo a nossa. Pois quem escreve a história no presente jamais será esquecido no futuro. Hoje é domingo, dia bom, céu azul, sol brilhou, na praia vou curtir verão, banho de mar, pão de bom, bronzeou, show de cores, belo como a casa de um pavão. De verão, de verão. Simbora, planeta show! Eu traz a menina, traz um bom voleibol. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. DJ Josias! Traz um bom voleibol. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar. Irmão, hoje é domingo. Hoje é domingo, a galera chega aí. O aniversário do Planeta Show. Muita gente chegando agora. Depois aí do jogaço do Paysandu e Náutico. Ficou meio complicado aí do Paysandu, meu irmão. Hoje é domingo, dia bom. Céu azul, sol brilhou na praia. Mas você diz que o Josias está secando o Paysandu. Banho de mar, pão de bom, bronzeou, show de cor. E aí, Pongão? Belo como a casa de um pavão. No caldeirão, no caldeirão. Pois é, Pongão, vamos lá! Eu traz a menina, traz um bom voleibol. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Os seguidores Carrossel chegando junto, meu irmão. Tá bonito. Vamos lá, Josinho. Essa música é a música da emoção, viu, gente? O Lúcio Cedês dá valor, meu irmão. Aí, Josinho. Vamos lá. Quero te dizer o quanto estou apaixonada. E desta vez não estou enganada. E quero sempre estar. Eu quero viver te amando numa fúria louca. Sentir os teus abraços e teus beijos. Dizer que sempre quero te amar. Vamos lá! Eu não quero te perder por nada desse mundo. Mesmo vivendo esse amor vagabundo. Mas quero sempre estar com você. Amigo Rogério da Pedreira com a gente. O homem das mil mulheres. Obrigado pelo carinho, Rogério. Sargento Abe aí com a gente. Obrigado, meu sargento. Tudo aí com a Bia. Um abraço muito carinho dos sozinhos, meu irmão. Já já tem Palácio dos Bares. Vem-se embora. Aí, Planeta Show. Comitiva Carroça é festa, meu irmão. Eu Luxuosa. Mesmo vivendo esse amor vagabundo, mas quero sempre estar com você. E aí? Podem me dizer mil vezes que eu estou errada, mas para mim já não importa nada. É com você que eu quero viver. Vamos lá, vamos lá. Vem, amor. Você não se encher o lanche. Ele é Jussu. Sonhei com você, foi um sonho bom. A gente se amou, do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. E aí, Marcelo? A saudade de você chegou. Chegou! Não consigo mais viver assim. Vamos lá. Eu preciso de você, amor. A lanche do Tom, só de boa por ali, meu irmão. Ela! Um abraço muito carinho pra você. Já não tem. Aí, juntinho, meu irmão. Obrigado. O meu mundo já não tem. Bora, Toto! Quero ter você. Volte, por favor. Aqui, na Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. Comigo a Bebê na Rocha, grande Bebê na Rocha, então, ainda a estética Bebela. Obrigado pelo carinho. Um abraço no você. Você chegou. Fechada com o Jorginho. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor. Amigo Enio, Ceará. E também um grande Toninho HD. O Gigão, Rogério. Minha vida já Rogério Mancha. Vem com a gente, obrigado. O meu mundo já não tem mais cor. Nossa. Quero ter você. Volte, por favor. Da saudade. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Pra Erlo, volte, por favor. Amigo Erlo, também a Érica. Todas as meninas por aí, só de boa. Obrigado. O que você fez pra me conquistar? Usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. Eu não duvido. Fala, minha motora maluca. Mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer. Pois seus. E nossa futura vereadora, lá de Santo Isabel, a Cleo. Prazer. Cleo. Eu juro que sem você. Eu não gosto de Cleo. Já não sei viver. E aí, requisitada! Pois tudo depois do amor, carinhosamente você. Uhul! encosta a cabeça em meu peito. E ainda delirando de prazer, suspira, canta pra mim. E as megatops, menina, oh Nina, menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Deixa o boneco dar um chega aí com o abacate. Aí, boneco, parceiro Laílson, lá de Sore. Meu conterrâneo por aqui com a gente, obrigado. Beleza! Meio meu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Jefferson Pop. Eu juro que sem você já não sei viver. Pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer, suspira, canta pra mim. Menina, oh Nina, baile de Josias, detona no animal, vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Oh Nina, até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente me apostar, tira. Se é na missa de corpo presente. Se eu acredito que o Atila jogou a toalha, meu motivação. E aí tu até mesmo lá, sua extrema unção. Cheiro Tota aí, meu irmão. Cheiro do José de Velhos Carnavais. E aí, Tota? Ele, meu comandante Rocha aí, Guajan. Se essa porra assim, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Vai, planeta show, vai, planeta show! Vamos lá! Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora. Logo me diz uma garrocha é peça, meu irmão. A campeã das fronteiras. Aqui com a gente, obrigado, parceiro Maurinho. E o Fernando da chegou. Alô, Fernando. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Planeta show. Rogério da Pedreira. Rogério! Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. neném da redenção. Aí o nosso pistoleiro da saudade. Aí com a gente, hein, neném? Um abraço pra você. Vamos lá! Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. O Disqueada e da Duque, da Duque Golden, já na área, obrigado. E tem um CD do Franginha aqui na mão do maluquinho. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. O parceiro alemão e Dona Comitiva aí com a gente. E alemão, o louco amor pode até um abraço pra você. É bom. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. E aí, Planeta Show? Foi assim, você olhou pra mim e sentiu amor. Entrou em meu coração, zombou do meu amor e depois me deixou. Então, por que você me acostumou a gostar de você pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus? Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, por que não me ensinou? O parceiro Edivan Gonçalves, Intimidade, o grande Pongó aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Ele e seu grande amor, tá por aqui, passeando com a gente. Alô, Pongó! Assim, fala desguiado. Você olhou pra mim, fala desguiado. E me fez sentir o amor. Entrou já em meu coração, zombou do meu amor e depois me deixou. Então, por que você me acostumou a gostar de você pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta? Aí meu sub rocha, zero, zero aqui, meu sub. Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, por que não me ensinou a esquecer você? Pedreira aí com a gente. Vem de toda comitiva. Quando descobri que era nosso fanático invadido. Fui pra casa com meus fanáticos. Amanhã, nossa segunda, lá no Palácio dos Bares. Amanhã tem a segunda gostosa lá no Palácio, viu, gente? Sexta-feira, Caribe Show. Sábado, vou estar no Casota. Domingo, lá na Vila Bom Jardim. Próxima Cametá. É, meu irmão. Fronteira, comitiva. Aí da Toca, aí com a gente, obrigado, meu irmão. Bora, Rogério. O seu amor a um outro qualquer. O show, Rogério. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu tigolô, ela gastava lá no cabaré. No Cametá, e toda a comitiva aí do Barreiro, aí com a gente, obrigado, Cametá. Um abraço pra você. Eu quero esquecer. E aí? Oh, oh, oh, oh. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Quem era? Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. No celular, alô Alexa, já por aqui no nosso Anunciosa, dando aquele amplexo, dando aquele passeio, obrigado, um abraço pra você, meu amigo Cícero Lance, juntamente com o boneco da Marizinha, e a minha professora Águida, vem com a gente, alô Cícero. Rogério, só pega tudo aí, meu irmão. Só pega o que eu quero ver. Você vê tudo que podia de você. Acreditou. Já! Todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Bahia. E aí, Bahia, um abraço pra você. Por aqui, só de boa, dando aqui em passeio. Grande Bahia. E aí, Bahia. Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Amigo Andrei, também a Jéssica, lá na piscina. Vamos cá. O Andrei, parceiro Andrei. Aí com a gente, obrigado, meu irmão. Mas ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Na minha solidão, eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede, eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar? E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Passando o Pretinho, grande Pretinho lá de Samba Terra. Vem com a gente, obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Alô, Pretinho. Não vou me contentar em te amar de longe. Vem se me responde. Tô louco por você. Tô louco por você. Som desguiado aí da Duke Golden. Aí com a gente, obrigado. É passeando. Vamos lá. Vazio, sentindo frio. Uhul! Na minha solidão. Uhul! Eu olho teu retrato preso na parede. Aumenta minha sede. É abacate. Eu fico assim na mão. Olá, boneco! Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar? E nos sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Já! Me dá teu telefone e tenta um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde, tô louco por você. Trago flores. Nossa amiga Natália também, um Gucci. E o grande Pedrão aí com a gente. Obrigado pelo carinho, um abraço pra você. Está aqui. Fala, meus fanáticos! Trago flores, trago rosas. Meu amor está. Debinha, Delana e as meninas do Barreiro. Aí, Delana! Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor. E a requisitada, meu irmão. Tô achando ela um pouco triste. O que aconteceu? E aí, Planeta Show! Aí o desguiado lá de Chores. Vamos, desguiado! Desguiado, desguiado, desguiado é o nome da emoção. Oh, Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. Nosso amor não terá fim. Parceiro Gajão André e também a Mariane. Aí com a gente, obrigado. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, amor que é nosso tempo. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sempre sozinho vou chorar. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sempre sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar. E aí, planeta? Até você voltar. Deixa eu voltar. Desguiado lá de Soure, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí com a gente, obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Ei, babuíno! Domingo gostoso, hoje aqui no Planeta Show, gente. O aniversário do planeta. Foi a galera chega junto. Já curte aquela saudade gostosa. Já, já, Toninho! Foi passando e a gente amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. A comitiva aí do Nath Spa, o parceiro Papinha. Toda a comitiva aí, meu irmão. Cadê o Netinho? Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Simbora, planeta! Nós tudo depois, passando por ali, ó. É, não, meu bem, esse pipolho tá de olho na mulherada. E aí, planeta? O pipolho é um cara bem legal. Pena que não pode ter mulher. Na dança ele já pega pra baixar. Da mulherada, beijo toda sem parar. E vê se para de me olhar. Abaixa logo devagar, porque meu fôlego tá acabando. Não consigo mais falar. Tá caindo, vai caindo. Agora pode levantar. Pipolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Então baixa, vai. Ela quer parar. Baixa, vai. Tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de melhor é abaixar logo devagar, porque meu fôlego tá acabando, não consigo mais falar. Vai caindo, vai caindo, agora pode levantar. Já já tem meu compadre Tom, detonando o da saudade. E aqui na pressão. Aqui no planeta. Ela tá dançando e o pepolho tá de olho. Cuidado, eu sou pepolho. Ela tá dançando e o pepolho tá de olho. Fernando da Cegonha, o nome da emoção. Vem, pergunta. Para a Cegonha, para a Cegonha. Regiane, a Charlene e o grande delegado aí com a gente. Obrigado, valeu! Vamos lá! Balança os braços, cabeça, perna e pescoço. Nega maluca, balança o corpo todo. Balança os braços, cabeça, perna e pescoço. Nega maluca, balança o corpo todo. Balança o corpo todo, não deixe cair nada. Sei que você tá maluca, essa nega tá pirada. Balança o corpo todo, não deixe cair nada. Sei que você tá maluca, essa nega tá pirada. Mas se pra não cair nada, você tem que segurar. Carroça da... Considerado o Dioguinho, o Neto e a Sombra Dama aí com a gente. Um abraço pra você. Por aqui. Alô, Abacate. Meu bem, não demora, que chegou a hora da dança do ventre. Ótimo, Abacate. Vamos lá. Alibaba. O Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no biquinho do peitinho dela. Tá de olho na marquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. O Jonathan, lá do chute certo aí com a gente. Fala, Jonathan! Fala, Jonathan! Tá de olho no decote dela, tá de olho no piquinho do peitinho dela, tá de olho na marquinha da calcinha. gente, vai. Subindo. Planeta Show, Planeta Show, Planeta Show. Subindo. Que Planeta Show. Já cheguei no ápice, forte e magra. Estou todo molhadinho. Ela fez a cobra subir. Parceiro Renato, lá do Tacacá do Renato aí com a gente. Cadê você, Renato? Um abraço pra você, meu irmão. Vamos, Renato! Que vem de fora, vem quebrando agora. Mexe a barriguinha. Cícero Lancho, por ali com a gente, é o nome da emoção. Vamos lá. Que chegou a hora da dança do ventre. É. Sexta-feira, Caribe Show. Sábado, lá no Casota. Domingo, na Vila Bom Jardim, meu irmão. Domingo, na Vila Bom Jardim. Oi! Vem pra Antena, que a roça é festa! O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Assim. Assim, assim todo mundo. Uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. Vai, vai, vai. O movimento é sexy. O movimento é sexy. E agora vamos começar. As curiquinhas até embaixo. Devagarinho até embaixo. Embaixo. Embaixo. As curiquinhas. Devagarinho até em cima. Em cima? Em cima. Em cima? Em cima. As curiquinhas agora embaixo, vai. Devagarinho até embaixo. Vai. Embaixo. Agora em cima. Embaixo. Em cima. Devagarinho até em cima. Calma, Leca. Em cima. Isso não é pra ti. Em cima. Sensual. O movimento é sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. As curiquinhas. Tá chegando braga, chega, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Nosso amigo Rogério, isso aqui, da Pedreira, está aqui com a gente. Um abraço pra você, Rogério. E os mamandos dançando é bomba. Tudo que a rádio já toca é bomba. E na boate já gola bomba. E o Paixão jogou uma bomba. Por isso pega na cintura e acaba. Acaba. O parceiro Neto aqui com a gente, ele é Nira. Acaba. Alô, Netão! Acaba. Um abraço pra você, meu irmão. Acaba, acaba. Nós estamos aqui no Planeta Show. E acaba. E acaba, e acaba. Será que o Paixão vai detonar o Náutico lá fora, meu irmão? Acaba. Eu acredito. Acaba. Acaba. Vamos lá. Acaba. Desguiado, aí da Guto Indor, aí com a gente, grande parceiro Nailson, e as meninas do Barreiro, aí com a gente, Nath e a Júlia, aí com a gente, aí Nath. A possibility, I'm gonna dedicate, cooperate, make a date, girl, I hope you will appreciate, give me some loving. I'm gonna romance it, yes, I'm gonna do it. I'm gonna squeeze it right, hold your tight tonight, girl. I say it's gonna be so nice. Wait. When I feel so sad and lonely, you are the one. Olha, comitiva aqui, meu irmão do Barreiro. Virando o cabeção, que manda muito show. Vai desguiando. Let's not matter what they say. Parceiro Nonatinho, o rei do camarão, lá no Telégrafo aí com a gente. Sábado é no Casota, meu irmão. Sábado não tem fronteira. Sábado vamos chegar por aqui, viu? Sábado no Casota. Vamos lá. Mas domingo eu quero ver, né? Sentindo a Nanda mais feliz. For my art. Com óculos ou sem óculos? I am the king of reggae rap, and the whole world know that. Internationally known, better known. Every DJ I'm a virgin still. Every DJ I'm a virgin still. Every DJ I'm a virgin still. Every DJ I'm a bread. Olha o reggae, olha o reggae. Because Professor Nuts no left me alone. Every stage when do he mention me job when I went kill them all. Come back alone if you have another one. When they call to pass on. O nosso empresário Edinaldo. É o nome da emoção. Aí com a gente, Luizinho do Shopping. Aí Luizinho. Vamos lá. King, I'm your number one. Every DJ I'm a bread in still. Neguinho de I'm a bread in still. Every DJ I'm a virgin still. Every DJ I'm a virgin still. You know see, Shabba get the Grammy. Because Shabba mind me ever dirty. You know see, oh barely get big. But some DJ too inquisitive. You know see. Parceiro boy da Guixinha aí com a gente, boy. Um abraço pra você, meu irmão. Tá por aqui. Vamos lá. Super Fiat as the Danda. Pois é. The man. When they call Ninja Man. Fala meu sugar! Dog and big up the man. When they call Tiger. When it come to lyrics and you know I'm murder. Big up the man. When they call Cutty Rank. Easy Cutty, you respect yellow man. Big up the man. When name Mojo Bantan. Mojo Bantan, new sensation. Every DJ I'm a virgin still. Every DJ I'm a virgin still. Every DJ I'm a virgin still. Every DJ I'm a virgin still. Eu sou Sargento Ábio e também minha amiga, nossa amiga Bia aí com a gente, obrigado! Alô, Sargento! A carroça! To a foreign them go go a Bronx, Queens and Brooklyn and come back a Jamaica boat them run thing and in a basement. Bora meu compadre, bora se mexer. Bora se mexer. O Planeta Show Marcelo Galé, o Pretinho, o Daniel, o Danilo, Delegado Forte do Pescado aí com a gente. Obrigado. Alô Pretinho. Every DJ I'm a bread. Bora sapecar meu compadre. Every DJ I'm Carroça da Saudade, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.